Quem são os guerreiros? Temos que fazer alguma coisa. Eu quero todos eles. Eu quero todos os guerreiros. Eu quero eles vivos, se possível, e se não, quero mortos. Mas eu quero eles. Podem espalhar.